Center, em destaque aqui na edição de hoje do Lança-Chamas, álbum Violence and Force. Temos já ouvido os Destructor, Swords of Darkness e um outro que poderia caber na velha rubrica do Ziga aqui no Lança-Chamas, a outra fase do heavy metal que era completamente cheia de slows, Delivering to the Master. Sweat. Exciter foram os primeiros três temas para o destaque do Lança-Chamas de hoje. Mais uma vez um álbum, para não fugir ao hábito, editado pela Music for Nations. Grupo constituído em trio por Dan Biller, John Ritchie, Alan Johnson, respectivamente bateria e o vocalista principal, caso às vezes já pouco habitual no hard rock heavy metal, guitarrista e baixista. Exciter, New York. Exciter, Violence and Force, o primeiro dos destaques de hoje, ambos muito pesados aqui para nós, as chamas FM Estéreo da Rádio Comercial. De salientar que os tempos usados dos Exciter pertenceram todos ao lado chamado Metal, já que o outro do álbum, Violence and Force, tinha o subtítulo Heavy. Heavy Metal se trata também, no caso dos Manowar, é o penúltimo álbum do grupo, Hail to England. Oh! Hail to England, o penúltimo álbum dos Manowar, para rodar também aqui em destaque, a par dos Exciter, no lança-chamas de hoje até às 19. Of death sent straight to the hearts of all those who play false metal. Thank you. Boss the Boss, que alguns conhecem dos velhos tempos dos Dictators, final da década de 70. Eric Adams, o vocalista, Joey DeMaio, baixo e string bass, 8 cordas. Finalmente, Scott Columbus, bateria, Manowar. Este o álbum que concretizou a conquista de grande parte do mercado do heavy metal da Grã-Bretanha e que apropriadamente se chamava Hail to England. É, de qualquer modo, já muito pouco novidade. Os Manowar lançaram outro há menos tempo, que no lança-chamas não demorará muito a rodar. Depois da performance forte em Castle Donington este ano, o maior festival de heavy metal hard rock de toda a Europa, há de ouvir-se falar pouco mais, ou muito mais, dos Motley Crue.